Run through, you punk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't turn. Spam, spam, spam, and spam. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. É isso aí, gravando mais uma vez o BPM, batendo papo na masmorra, falando o que assistimos ultimamente. E dessa vez com Almighty, que é lá do Bermuda Cast, e também do Podtrash. Tudo bem, Almighty? E aí, galera, que bom estar na masmorra depois de um longo tempo. Oh, é muito bom ter você também, querido. Obrigada, viu? Também contando com a presença aqui do Nil. Boa noite, Angélica. Boa noite, pessoal. E também com o Pablo. Tudo bem contigo, Pablo? Opa, e aí, pessoal? Tudo bom? Tranquilidade. Beleza. Calorão, né? Estamos gravando aqui numa fase de calor, né? E tal, mas estamos aqui pra falar de bons filmes pra você. Então vale tudo, né, gente? Sim, vamos dar umas recomendações boas aí pra galera. É isso aí, galera. Cara. Ninguém vai ficar perdido sem saber o que assistir, né? Se depender da gente. Eu já tô com a lista gigante por causa do Masmorra. É. E vocês também aumentam a minha lista, viu? Vocês ficam aumentando e a gente aumenta pro 20, vocês aumentam pra mim. Tá cada vez maior, o negócio tá feio. É melhor sobrar que faltar, né? Então. Sim. É, com certeza. É isso aí, mas sem mais delongas, vamos lá, falar o que andamos assistindo de bom aí, recomendar. É, você, Almighty, o que você tem assistido? For 7 years, Papua New Guinea has blockaded the island. Its gunboats and helicopters patrol these waters with shoot-to-kill orders, which means we have a 3-hour gauntlet to run. I'm here because this is a war for which Britain is also responsible. It was the huge mine that a British company dug on Bougainville which provoked the fight, and it was Britain's casual redrawing of the border a century ago that turned it into war. Um dia desses eu vi um documentário chamado A Revolução dos Cocos, que o nome já me chamou a atenção, né? Revolução dos Cocos, que porcaria é essa? Uhum. Mas é o documentário é um tema bem pesado, que ele fala de uma ilha perto da Austrália, uma ilha chamada Bougainville. É uma ilha que tudo que tem de ruim para acontecer com uma nação tá acontecendo com essa ilha. É uma ilha pequena, tem uns 100 mil habitantes, mais ou menos. E essa ilha, ela sofreu embargo econômico e bloqueio da Papua Nova Guiné, que é um país próximo ali. É, sofreu uma invasão, entre aspas, da maior mineradora do mundo, que é uma mineradora inglesa. E o povo, ele só perdeu com isso, porque a mineradora destruiu a natureza, começou a degradar e a ilha não ganhou nada com isso. E além do bloqueio econômico, aquela coisa toda. Então, esse documentário ele mostra como o povo dessa ilha conseguiu driblar essas necessidades e usando a criatividade e a persistência, por que não, eles conseguiram driblar esse problema e conseguir se desenvolver utilizando os próprios recursos da natureza disponíveis na ilha e utilizando sucatas dos veículos dessa mineradora, que a mineradora deixava espalhada pela ilha e usava esses restos de equipamentos para fazer pequenas hidrelétricas, usavam os cocos para fazer o combustível, para fazer bolsas, faziam armas artesanais, que é bom até lembrar que eles lutavam utilizando flechas e facas. Eles lutavam contra metralhadoras do governo lá de Papua Nova Guiné, contra a própria mineradora. Eles sabotavam a mineradora. Então, assim, é coisa de filme mesmo. É bem surreal, é uma história que eu, particularmente, eu não conhecia. E é bem interessante. O documentário é pequeno, tem lá seus 50 minutos. E é bem legal, uma história interessante e desconhecida, né? Eu acho que vale muito a pena a galera correr atrás. Pô, tô aqui dando uma olhada, né, Almighty, enquanto você tá falando. Tô vendo aqui que o número de vítimas foi em torno de 20 mil, né? 20 mil por aí. Vítimas, olha só. E é considerado também o Vietnã da Austrália, né? É, porque foi muito sangrento, né? Uhum. E aí, gente, vocês já ouviram falar algo sobre o acontecido ou o documentário? Eu não conhecia, não, cara. Oh, vai ser novidade pra todo mundo, pra mim também, porque eu não conhecia. Tô vendo aqui que é um documentário produzido pela National Geographic, né, Almighty? Uhum. E olha, é um documentário já antigo, né, de 2000. Eu acho que ele até foi produzido em 99, mas lançado em 2000. E, pô, de uma história que a mídia abafou, né, porque a gente não conhecia, foi bem pouco divulgado, né? E é uma história bem interessante que mostra como é que o ser humano ele pode ser criativo quando ele quer e quando ele precisa, porque esse povo, eles acabaram conseguindo se virar mesmo com esse bloqueio, mesmo com a mineradora lá sugando tudo que era possível lá da ilha, sem dar nada em troca, entendeu? Então, eu acho que é uma... É um documentário bem interessante, pra quem não gosta de documentário, vale a pena ver também, porque é curto, são 50 minutos, você vê rápido, e é bem interessante a gente conhecer essa história, né? Sim, sim. Olha, é um gênero que eu adoro, viu, Almighty? Documentários, em geral, eu sempre gostei de assistir, não conhecia esse, nem sabia dessa revolução, gente. Olha só, é mais uma curiosidade, essas coisas aí precisam ser contadas, né? Para as pessoas saberem, né? Não, pra mim, novidade. Até brinquei com o Almighty quando ele falou que ia falar de Revolução dos Cocos. Se era uma espécie de revolução na Bahia, né? Que um ia acertar coco na cabeça do outro. Mas olha só, é uma coisa super séria, né? É. Olha, o conflito diz... Tanto que diz assim aqui. O conflito é muitas vezes considerado como uma guerra esquecida, porque é pouco conhecida, apesar do seu alto custo de vida devido à anarquia e à repressão do governo. Olha, com mais de 20 mil mortos, né? No conflito. Uhum. Então, olha só, vale muito a pena... Sim, tem que ser divulgado toda espécie de atrocidade que o ser humano às vezes faz um pro outro, pra gente poder fazer aquela avaliação, né, mental e falar, gente, né, pra quê, né? Se a gente sugar tudo da natureza. Porque no mínimo esse pessoal dessa ilha, pessoal super simples e pobre, né? Só que com grande quantidade de minério, chegou o mais forte lá, tentou na marra, né? Tirar tudo que podia. É, eles são um povo, eles têm a cultura deles, têm a vida deles, mas são pessoas simples, né? Então, contra o grande poderio, eles acabaram... Eles não baixaram a cabeça, né? Eles continuaram aí, eles lutaram. Se for ver 20 mil mortos por uma população que tem pouco mais de 100 mil pessoas, isso é quase um genocídio, pô. Porque uns 20% aí da população morreu nisso aí. Sim. Então é algo a se pensar, né? Em todos os países, né, acontece. No Brasil também, né, Almighty? Foi o mesmo esquema, né? Retirar o que pode da terra, né? Sim, então, sim. Só que em alguns casos é conhecido, em outros não. De qualquer maneira, é muito válido, viu? A gente saber essas histórias aí e mandar pra frente, né? Ó, pessoas conheçam, né? Esse é um documentário Avatar que vale a pena. Se inspirou nesse filme? Avatar o quê? Se inspirou? Será que Avatar não é? Não é? Eles foram África de minérios. Não só Avatar, tudo, né? Quem sabe, né? É que é uma coisa recorrente, né? A coisa do explorador, né? Que chega na Terra, quer tirar o máximo, acabar com a população, isso, né? É uma história recorrente. Porque também, Angélica, aquele livro, Guerra dos Mundos, né? Ele foi inspirado em um caso onde o governo britânico, ele invadiu uma ilha aí perto, acho que da Austrália, eu não sei qual é a ilha, que ele chegou meio que dizimando também. Aí o H.G. Wells, quando soube disso, mas ele criou o livro pensando nisso. Quem sabe o James Cameron também, né? Ele leu isso, sobre isso, não sei, ele usou como mote, né? Ou então é aquele negócio, tá no imaginário coletivo já, né? A história do que quer destruir, né? O que os povos têm, o que a natureza pode prover, né? A Inglaterra, acho que todos os países, né, gente, trataram dessa maneira os locais, né? Alguns locais habitados, outros não, mas de qualquer maneira, atacavam desse jeito mesmo, né? Atrás de tudo que a terra podia prover, né? É uma oportunidade interessante também de conhecer um pouco a cultura fora do eixo Estados Unidos e Europa. Que a gente, praticamente tudo que a gente sabe da história do mundo é o que aconteceu ou na América do Norte ou na Europa. A gente não conhece muito do que acontece nos países asiáticos e menos ainda do que acontece na região da Oceania. Que tem muitos povos, muitas ilhas lá que são... Algumas até que ainda são colônias. Uma época que, no século XXI, você imaginar que um estado é colonizado como se fosse uma terra escrava. Eu considero isso, de certa forma, porque... Sim. Não, tem vários países que ainda sofrem influência de outros, aí não conseguiram se libertar, né? Com certeza, né? Alguns há pouco tempo conseguiram se livrar do imperialismo, né? Que ficou por anos e anos e anos, né? e tal. História recorrente mesmo. E ainda tem a partir dessa luta de independência, que não é muito antiga, pelo que eu tô pesquisando aqui já enquanto o Almighty falava. É uma coisa recente, quer dizer, eles ainda vão ter que lutar ainda pela independência financeira e pra consolidar essa independência política. Se nós aqui levamos praticamente 100 anos para poder conseguir isso, imagina um povo que é um ilhéu. Isso mesmo. É verdade, viu? Pois é, né? Nos resta, já que não podemos fazer muito, né? A gente difundiu esse conhecimento, né? Esse acontecido e, né? Refletir, né? Somente o pessoal que tem que considerar o voto com seriedade, né? Gente que não considera o voto de maneira séria, ficar votando em tiririca, sabe? E colocando pessoas no Senado e deputados aí, gente responsável, sabe? Que não leva a sério. Então, sabe, isso tudo é muito importante, né? Você pensa que não, aquele votinho lá que você coloca lá, às vezes tem um significado, né? Não dá pra gente se excluir, né? A gente achar que não significa, né? Pô, Almighty, obrigada pela recomendação, viu? Maravilhosa. Vamos lá na continuação. Você, Neil, o que, que você andou assistindo? Se o cada esquilo, que o seu esquilo, permite a nós te dizer como vai se comportar. Entendeu? Então... Το θέμα κάπως είναι να κάτσουμε εμείς μαζί σας και να δούμε το πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται το σκυλί μας. Θέλουμε να έχουμε σπίτι μας ένα ζώο ή θέλουμε ένα φίλο, ένα σύντροφο. Ένα φύλακα που θα μας σέβεται σαν αφεντικά του και ό,τι του λέμε θα το κάνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Eu assisti um filme chamado Dente Canino. Eu descobri esse filme por indicação do Exumador lá do Podtrash. Olhando lá o blog dele, vi um post chamado Marcelo, Marmelo e Martelo para Gente Grande. E escrevia sobre essa história. Eu fui procurar ver e o filme é fantástico. Ele conta a história de uma família que resolve se isolar do mundo para criar os filhos de um modo protegido. Só que essa proteção... É a coisa mais bizarra possível, porque eles começam a criar comportamentos próprios, regras de convívio entre os irmãos, começam a criar palavras com significados diferentes da do mundo exterior. Exemplo, um dos mais bizarros, é que eles chamam a palavra zumbi para eles... Significa uma flor amarela que nasce no jardim. Isso mesmo. É uma coisa maluca. A menina fica, o zumbi, olha só que lindo, zumbi, ali. Então, apocalipse zumbi seria um jardim todo floreado, assim. É um jardim florido, pra ele sim. Não, e a gente fala isso brincando, né? A gente fala brincando, o Neil, eu brinquei também. Mas, cara, a temática desse filme é muito pesada, muito entendeu? Muito pesada. Vocês não têm noção. Esse fala filme, mais aí. A cara aí. Do Exumador. É a cara dele esse filme. Ah, mas o Exumador ele é que nem a gente. Ele fica cavucando filme bom, entendeu? Então quem cavuca, acha, né? Uma referência é que ele comparou esse filme. É um filme que é muito interessante pra quem estuda semiótica, por exemplo. A pessoa precisa estudar um pouco de simbologia, do que significa determinados comportamentos e determinadas características. E ele comparou esse filme O Dente Canino, com um filme chamado O Enigma de Caspar Hauser. Caramba! Que é um outro filme onde o personagem ele é criado isolado do mundo. Ou seja, o link entre o comportamento de um e de outro é muito importante. A gente vê aquelas pessoas e o que eu refleti nesse filme foi que a gente coloca, às vezes, a culpa de alguns comportamentos que nós temos, tanto de violência quanto de vicissitudes, como o hábito de fumar ou de fazer algumas coisas que a sociedade recrimina. Mas, mesmo isolado, algumas características dessas terminam surgindo independente do ambiente que influenciou. Sim. Ou seja, a gente tem que, antes de colocar a culpa no outro, eu sou assim porque a sociedade me fez assim, eu comecei a refletir, o que eu fiz que me tornou dessa forma? Ou o que é que eu posso mudar? Sei lá, eu achei o filme desperta esse tipo de reflexão. Fora isso, tem muita coisa interessante. Assim, quem gosta de uma coisa mais, digamos, safadinha, vai se divertir, porque tem oportunidades lá. Safadinha de uma maneira meio bizarra, né? Que tu quer dizer, né? Sim, então, o filme é muito bizarro, aliás. Vamos lembrar que o filme foi um dos indicados a melhor filme estrangeiro. Exatamente. Sabe, quem ganhou foi Fita Branca, né, na época, né, do Haneke, né, e tal, mas caramba, esse Quinodontas, eu fiquei muito balançado. Eu falei, ah, gente, será que Quinodontas ganha? Porque eu achei demais o filme. E ele tem aquela parada que o opressor maior maior seria o pai, né? O pai que é o líder. O pai e a mãe estão em conluio, criam os filhos, né? E eles esperam, né, que não haja nenhuma influência exterior. Só que, três pontinhos, não é verdade? Então é muito, muito legal. Um filmaço. Cara, destaque por uma cena lá que o pessoal vai se acabar de rir, né? Porque você tá super tenso durante o filme todo, né? Caramba, com aquelas atitudes, aqueles absurdos, você fica assim, coçando a cabeça. E tem um momento lá que a menina começa a fazer umas imitações. Só vou falar isso pra você, que eu dei muita risada, entendeu? Pela bizarrice, entendeu? Vale muito a pena. Eu brinquei com essa história de ter alguns momentos safadinhos, mas o filme, ele não mostra isso de uma maneira erótica, de forma alguma. Ele mostra isso de uma forma que... Não é nada sexy. É pra você inocente, pensar... talvez... Não, não sei, de uma maneira meio sinistra. Bom, isso aí só assistindo. É, você eu tem acho que assistir que... pra poder entender. Bom, porque é o entendimento que a pessoa vai ter. Uhum. Não, não é uma coisa que é imposta. O filme não diz assim, olha, sinta isso. Quer ver um bom exercício pra quem tá nos escutando nesse momento? Pegar esses indicados a melhor filme estrangeiro, né? Que são os do ano passado, gente. É isso, do ano passado, né? Eu tô olhando aquele de 2009, mas... Pode não, mas ele pode de 2010, né? Exatamente. Eu acho que são os indicados do ano passado, se eu não me engano. Vocês peguem todos os filmes, os indicados para melhor filme estrangeiro, os indicados para melhor documentário e, cara, assistam, entendeu? Porque, meu, simplesmente vocês vão ficar se perguntando assim se quem ganhou merecia, você vai ficar balançado pensando assim, sabe? Porque esse daí eu achei demais, esse filme. E a relação que o Douglas fez com o Enigma de Caspar Hauser é perfeita, até certo ponto pelo menos, porque o Enigma de Caspar Hauser depois ele se modifica totalmente, né? Ele vai ter uma outra conclusão, trágica também, mas vai ter uma outra conclusão. Pô, parece legal, hein? Eu vou correr atrás. Sim, também sim. Vou procurar aqui. Façam isso que é muito bom. Vocês mesmo. Vocês não vão se arrepender, de verdade. É, esse daí prende os olhos na tela, viu? Tem esse detalhe, viu, gente? Vocês não vão conseguir parar. É daqueles que começou, vocês vão até o final, vocês não vão ter tempo de olhar pro relógio, entendeu? Que passa rápido. Entendeu? Ele parece bizarramente bom. Pela premissa dele. Essa é a impressão mesmo, Mike, porque é bizarramente bom. Porque ao mesmo tempo que você fica chocado, eu pelo menos fiquei chocado, eu ficava querendo acompanhar aquilo pra ver o desenvolvimento. Qual é a conclusão que vai chegar? Ah. Uma regra interessante. Lembrei de uma coisa, mas tudo bem, fala aí que depois eu falo. Uma coisa interessante, isso que eu vou falar não é spoiler do filme, é uma regra que é apresentada pelo pai da família. É isso que eu ia falar. De quando eles vão poder sair de casa. Ele diz aos filhos que os filhos só podem sair de casa a partir do momento que eles perderem o dente canino. Isso é autorização pra eles saírem de casa. Mas eles só por podem sair... Por isso que é esse nome do filme? Exatamente. Dente canino é por causa disso. Eles só podem sair depois que eles perderem o canino. Mas em compensação, eles podem sair. Mas eles só podem sair de casa de carro. Aí pra aprender a dirigir, o dente canino tem que nascer novamente. Nossa, caraca. É muito bizarro, é muito bizarro, muito bizarro. Bom, eu acho que o ouvinte aí, ele vai ter que experimentar, cara. Porque a gente fala demais do filme e vai até estragar, cara. Que a experiência é muito boa mesmo, sabe? Porra, grande recomendação. Mais algum filme aí, Ivan? Ah, sim, mais um filme. Dogville. This is the sad tale of the township of Dogville. Dogville was in the Rocky Mountains in the US of A. Up here, where the road came to its definitive end near the entrance to the old abandoned silver mine. The residents of Dogville were good, honest folks, and they liked their township. And while a sentimental soul from the East Coast had once dubbed their main street Elm Street, though no elm had ever cast its shadow in Dogville, they saw no reason to change anything. Most of the buildings were pretty wretched, more like shacks, frankly. The house in which Tom lived was the best, though, and in good times might almost have passed for presentable. That afternoon, the radio was playing softly. For in his dotage, Thomas Edison Sr. had developed a weakness for music of the lighter kind. Assista, porque é incrível. Eu não conhecia nenhum filme do Lars von Trier, eu só ouvia falar, eu achava, cara, esse cara deve ser muito chato, porque esse pessoal fica falando desse cinema de arte. esse pessoal do cinema de arte maldito, né? Fica falando. Esses europeus, não sei o quê. Aí, conversando, de tanto ouvir o Cine Masmorra, eu comecei a prestar mais atenção. Eu já vinha prestando atenção antes, mas ainda não tinha me dado essa chance de ver nenhum filme desse diretor. E comecei por Dogville. É um filme que no começo eu fiquei meio entediado até, porque eu esperava um filme com um cenário normal, de rua, as pessoas interagindo... Eu acho que essa que é a graça do filme, sabia? Que me pegou legal foi isso. Meu, aquela parada, porque não é spoiler, gente, não é spoiler. O filme, ele é todo, ele é como uma montagem de uma peça de teatro, sim, entendeu? Só que você não vai ter muros, você não vai ter paredes, você vai ter no máximo alguma coisa ali cenográfica, dos interiores das casas, mas você não vai ver, não há paredes. A marcação, né, Angélica? Sim, a as marcações. Lá no chão, uhum, isso mesmo. São as coisas, assim, né? Grande elenco, Nicole Kidman num momento inspiradíssimo. Não, e ela tá muito inspirada, cara. O Lars von Trier, o pessoal pode falar o que quiser do cara, entre o cara é isso, o cara é aquilo outro. Mas, meu, o cara é uma pessoa inspirada pra criar, viu? Como poucos que eu já vi nessa vida, viu? Totalmente autoral, cara. Muito bom. O Dogville é um filmaço, também não dá pra estragar, porque é daqueles filmes lá que o pessoal fala que é plot twist, né? Quando as coisas mudam do jeito... Esse filme... Sim, ele tem uma virada que é muito spoiler. Mas mesmo que a pessoa saiba toda a história do filme, se eu contar aqui, tintim por tintim, o que acontece no filme... Ainda não dá pra saber, né? A experiência de assistir esse filme é muito compensadora. É como, assim, tem pessoas que gostam de audiobooks. Esse filme, na minha experiência, foi como ver um audiolivro. Eu via a imagem, mas ao mesmo tempo eu criava a imagem novamente na minha cabeça. Então, caraca, é como se eu estivesse assistindo duas vezes o mesmo filme. Até porque também tem a narração também lá do filme, né? Que ele pontua cada parte da trama. Ele fala, né? Ato 1, não é? Sim. Tem isso, não tem? Que eu... Exatamente. Ele vai dividindo o filme como se fosse capítulos de um livro, exatamente. É verdade. Isso, isso. Tu não chegou a assistir não, né, Almighty, esse daí? Olha, eu não vi nada do Von Trier ainda, eu tenho que pegar algumas coisas dele pra ver. Bom, mas eu acho que eu nunca vi nada dele, mas... Deixa eu perguntar, mas tu não viu assim porque você já tá achando que talvez tu não vá gostar, ou apenas falta de oportunidade mesmo? Eu comecei a me interessar mais por esses diretores alternativos, entre aspas, foi até recentemente, então eu acabei não... Eu já ouvi falar muito do Dogville, já ouvi falar muito do... O Dançando no Escuro é dele também, né? Sim, sim. Então, já ouvi falar muito, só que eu não vi, acho que foi pelos dois. Eu não me interessava tanto e falta de oportunidade também, mas esses dois já estão na minha lista também, já tem um tempinho, só falta arrumar um tempo pra ver. Olha, sim, legal. Ó, recomendo também pra quem não teve oportunidade, não sei se o Ivan conseguiu, mas tem um spin-off desse filme aí que o Ivan falou, do Dogville, que é os bastidores. Gente, diz que é muito, muito engraçado e muito interessante. Os bastidores das cenas, que tem pra baixar, gente. Isso daí tem até no YouTube, se eu não me engano. E tem uma espécie de cabine do desabafo. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Que os atores começavam a falar mal do Lars von Trier, cara. Muito engraçado. Ah, Bjork não cuspiu na cara dele na gravação lá do Dançando no Escuro. Falou, o cara filho da puta, eu nunca mais gravo com esse cara. O cara é um tirano, não sei o quê. Cara, vamos combinar que ele é uma pessoa complicada. Ele como pessoa, tá? Não como artista, né? Que eu acho também que você tem que saber separar a pessoa do artista. Ah, com certeza. Então, assim, cara, ele é uma pessoa... Mas não, a gente pode até falar... Né? Então... Sim, a gente pode até falar que o cara é complicado e tal, mas, cara, ele consegue tirar a atuação das pessoas. Meu último filme dele, O Melancolia, qual que é o nome da loirinha bonitinha, aquela do Homem-Aranha? Agora me falhou total o nome dela. Isso, cara, meu, eu sempre achei, minto, não digo que sempre achei não, mas eu achei ela como a criança que ela foi ali no naquele filme lá dos vampiros, lá, carambolas. Agora, puta, tá osso. Awesome. Entrevista com vampiro. Obrigada. Ela fez a Cláudia, ela era novinha quando ela fez. Sim, eu achei uma atriz revelação e fiquei fascinada por ela, de coração. Mas ela, como uma adulta, uma mulher, eu achei ela sempre muito limitada, sabe? Não que, não, sabe, não olhando... Que isso, Angélica? Sempre achei. Não, esse é o caso à parte. Eu também acho que tem um pouco da direção da Sofia Coppola, né? Mas eu acho que depende muito do diretor pra, de repente, a pessoa conseguir colocar pra fora, né? E tal. Ela, no Melancolia, que eu assisti, gente, eu adorei. Claro que eu gostei mais ainda da Charlotte Gainsbourg, né? Mas, porra, ela tá muito bem no Melancolia. Então, o Lars von Trier é um cara que ele, meu... ele suga tudo que o ator puder tirar. O que ele puder oferecer, ele vai sugar. Cara, eu acho que o pessoal... Tanto que, tu pode ver, né? Muita gente legal quer trabalhar com o cara. Eu não sei se agora quer trabalhar com ele, porque ele tá meio baixo, né? Por causa de algumas coisas que ele falou, né? No Cannes, né? E tal, né? What can I say? I understand Hitler. But I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. But there will come a point at the end of this. There will come. I will. No, I'm just saying that I think I understand the man. He's not what you would call a good guy, but I. Yeah, I understand much about him, and I sympathize with him a little bit. Yes, not, but come on, I'm not for the Second World War, and I'm not against Jews. Susanne Bier is no, not even Susanne Bier. That was also a joke. I am, of course, very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. But still. How can I get out of this sentence? Tô falando algumas coisas ofensivas pra um e pra outro, só que eu acho que o pessoal levou muito a sério, assim, uma coisa que ele falou até não foi de maldade nem de coração, eu acho. Eu ouvi, eu... Acho que ele quis aparecer, cara, assim. Que é, mas não, não, ele mesmo percebeu... A impressão que eu tive foi essa. Se tu ver a declaração que eu vi na época, tal, ele mesmo percebeu, entendeu, na hora que falou bobagem, tentou parar, mas o pessoal resolveu... É aquele negócio, gente, assim, o cara já faz um trabalho muito autoral, entendeu, e muito incompreendido algumas vezes. O pessoal quer pegar no pé, entendeu, eles querem pegar no pé, entendeu, não, então mas é que, Angélica, também ele falou sobre antissemitismo, né, e isso não, na mas Europa, hoje em dia, tá ainda muito forte, né. Então, mas assim, ele não é antissemita. Não, deve... não, eu sei, mas provavelmente eu não sei se ele volta a Cannes, eu espero que sim. Mas, uma pena, né? Eu não sei se ele volta, assim. Eu vou dizer, porque eu compreendo o Lars von Trier. Foi forte, né? Porque eu acho que... Ele... Olha lá, olha lá. Agora vai um monte de jornalista atrás de tu, porque o Lars von Trier compreende os nazistas e tu compreende ele. Agora já viu, né? Exatamente, porque a pessoa que, diz, que leva ao pé da letra as palavras de alguém, e no caso dele, com a obra que eu vi dele... que eu vi desse diretor, é próxima da estupidez. Isso! Porque o trabalho dele desmente claramente o que ele falou. É, ou não, seja, a certeza. Pessoa tem que ter... O jornalista, o mínimo que ele tem que ter é interpretar a subjetividade da pessoa. Não dá mas pra então, chegar... Mas a menos que a pessoa esteja mal intencionada... Mas é que o tema é tabu, cara. Mas é que o tema é tabu. É tabu, é pedofilia. Ó, pedofilia e antissemitismo é tabu mesmo. Aqui no Rio, né, o Serbian Film foi proibido porque tabu, né? O cara mexeu com tabu. Então, ainda é uma sociedade muito complicada que a gente vive, né? Com esse politicamente correto. É uma sociedade moralista e hipócrita, né? É, e tal, né? É moralista e hipócrita. Porque o cara, é obviamente que o cara não é antissemita, ele pode ter outros problemas, entendeu? Mas não entre esses problemas está o antissemitismo, com certeza. Entendeu? Ele pode ser um cara que é um cara ditador, assim, no set dele e tal. O pessoal pode ter muita coisa pra falar dele, mas eu acho que dificilmente o cara é um antissemita, filha da puta, que adorador de Hitler. Então, sabe, quem o Neil falou, cara, o que ele produziu desmente, cara, entendeu? Isso daí. É o trabalho do cara que tem que contar, e as pessoas têm que abrir a mente, sabe? E parar de julgar erroneamente os outros assim, e sabe? Ainda porque o cara não disse que ele concorda, ele disse que entende, eu posso entender você sem concordar com você, entendeu? Exatamente. Eu entendo, por exemplo, os militares da ditadura, mas não significa que eu concordo com eles, nem que quero eles de volta. Exatamente. Eles tomaram atitude que era do interesse tem deles. Ter a liberdade de poder até falar sobre. Falar isso, sobre, né? Não, exatamente. Tabu. Não, você se... não... Pode falar, que é tabu. Era e, aliás, também, o, que né? o que a gente sempre ouve as pessoas falarem, que a gente tem que buscar compreensão. Até pra não repetir os erros que outros cometeram. Concordo. Ou seja, se eu não posso compreender você, como é que eu vou evitar de agir como você? Uhum, exatamente, pode. Cara, exatamente, cara. Eu ia falar de um documentário que o pessoal do Podtrash uma vez citou, que ele tem inteirinho no YouTube. Eu acho que é o Eterno Judeu. o nome desse documentário. Tem com legendas inteirinho no YouTube, sabe? Que é um documentário nazista, propaganda nazista, sabe? E absurda a maneira como os caras estavam querendo vender, cara. Então, se você não for atrás dessas coisas, que nem se tu falar assim, porra, eu fui ver ali um documentário que é propaganda nazista, sabe? Que os caras que fizeram, porra, tu fica atrás dessas coisas? Não sei o que. Não, cara, você tem que conhecer como é que os caras pensavam, entendeu? A gente tem que saber o momento, porque essas coisas acontecem hoje em dia, só não vê quem não quer, entendeu? Quando começa a juntar um grupinho, sabe? Pra tentar reduzir o outro grupinho, tem que ficar de olho, né? Conheça o seu inimigo, né? Exatamente. Você querer conhecer o assunto não quer dizer que você é a favor, entendeu? É igual, sei lá... Não, deixa pra lá, não vou criar polêmica aqui, não. Opa! Fala, cara, Pablo! Uma das diretoras mais importantes do último século fazia filme pra Hitler, que é a Leni Riefenstahl. E aí, ela foi revolucionária em vários aspectos que Hollywood só foi pegar muito tempo depois. Claro, você tira mérito do conteúdo dos filmes dela, que nem Griffith. Você não leva muito em conta o conteúdo, mas sim as revoluções... A maneira de utilizar, né? Imagem, som, né? Exatamente, cara. Próprio Griffith mesmo, né? O Griffith, ele fez aquele... aquele de uma nação, isso, né? Que é coisa mais racista do que ele. Exatamente. Que ele, e depois ele tentou fazer se desculpando. Né? Mais pra frente ele fez um outro, tipo assim, pedindo desculpa pelo anterior. Mas é claro que ficou a primeira impressão do filme, né? O primeiro filme que ele tinha feito. Mas de qualquer jeito, é polêmico, sim, mas eu acho que levantar essas polêmicas aí e abrir a cabeça do pessoal... O pessoal tem isso de todo mundo cair em cima, né? Feito um monte de bicho, né? Em cima de alguém, né? Se você chegar e... Gente, hoje em dia, olha o desafio, gente. Alguém chegar no Twitter ou em qualquer rede social e falar, pô, eu assisti a série, meu filme e achei legal. Gente, cai todo mundo matando, vai te chamar de pedófilo e tal. O filme, não acho nem que o filme seja tudo isso, pra ele ser o pessoal brigar por ele, mas na época a gente não gostou nem um pouquinho, quem gosta de cinema não gostou nada de chegar uma juíza e proibir que o filme fosse exibido. Gente, essa decisão quem toma é a gente. É nós que tomamos essa decisão aqui, sabe, o filme já é o quê? Censura 18, entendeu? Então, sabe, tá tratando que nem criança, né, as pessoas como crianças, né? Ah, pera aí, se você assistir um filme que tenha conteúdo que evoque pedofilia, você vai virar um pedófilo? Que porra essa, quer dizer que se eu assistir um filme homossexual eu vou ficar gay? Ah, a gente me poupe, sabe? Duvido que algum desses juízes aí tenha assistido o filme, sabe? O pessoal não tava nem assistindo, só julgava, sabe? Então... A censura de qualquer tipo de obra é o precedente... Para outras. Para outras. Uhum. E vai abrindo portas quando a gente menos espera... Fiquem espertos, né? Neguinho que ficou defendendo aí a proibição da Serbian Filme, fiquem espertos aí porque vai ter outros filmes aí que eles vão querer meter o dedo, entendeu? Usando esse precedente que eles abriram e o pessoal permitiu. O pessoal não brigou o suficiente, cara, não é nem pelo filme. O pessoal não brigou o suficiente pela liberdade de poder escolher, cara. Então, né? Bom, nos fugimos do assunto de uma maneira bem louca ou não? Então deixa eu só voltar no ponto do Dogville, que eu quero só complementar duas coisas que eu acho que é relevante nesse filme, pra quem for assistir, a experiência que eu tive do filme. Uma coisa que é interessante até sobre essa discussão que a gente teve agora, é que o filme, ele tem uma continuação chamada Manderley, que mais ou menos continua tratando sobre esse tema da América, que é sobre o que esse filme trata, a jovem América, como é que o povo americano é de verdade, não como ele parece ser, mas como ele é. Ele vai elaborando durante o desenvolvimento do filme com a desculpa do começo do filme, que é de um jovem que tenta comprovar uma suposta tese filosófica, porque ele, de fato, não é. E ele vai desenvolvendo isso e vai mostrando a face verdadeira das pessoas. E ele faz isso com os personagens usando um tom de voz e um ritmo de um volume tão baixo que chega a ser exasperante. Isso vai aumentando a tensão ao longo do filme. A minha tensão foi subindo e eu ficava com aquela... Vai agir! Alguma coisa tem que acontecer! E isso é muito incrível. Até que, naturalmente, segue o filme e como vocês mesmos falaram, tem aquele plot twist que leva a uma situação. E no Manderley, ele continua desenvolvendo essa mesma história. É uma sequência que vale a pena ser vista. Pô, muito legal, hein? Não, e detalhe aí que não é spoiler pro fechamento na hora que tá subindo os créditos de Dogville, hein? Que só mostra a cena só dos excluídos, cara, da sociedade. É outro chute no estômago. que o diretor dá na gente, assim, a música tocando e os excluídos aparecendo, viu? Então, eu acho que, cara, assistam coisas do Lars von Trier, cara. Não ignorem esse diretor, gente, sabe? É um dos grandes diretores autorais, assim, pouco, sabe? Depois o pessoal fica reclamando, fica assim, porra, ai, só tem isso nas salas de cinema, ai, que saco. Pô, gente, vai... Sim, sim, tá tudo tão pasteurizado, né? Vamos atrás de gente que faz trabalho diferente, é tão legal, né? Obrigada, Neil, tu é foda. Eu quase vi o Melancolia no cinema, mas não deu pra ir, aí ferrou, não deu Ai, mais pra ver. Detalhe, gente, contar pra vocês, não sei se eu já contei em algum outro podcast, Melancolia, minha experiência foi ruim, porque aqui em Guarujá, né, onde eu moro, tem uma sala de cinema. Acredite se quiser, uma, entendeu? Minto, acho que deve ter duas, mas a outra acho que é pior ainda. A gente foi em uma sala de cinema, mas é naquelas salas assim que sabe que tudo demora pra chegar demais. Uhum. Aqui é assim. Aí em Santos, que é só você pegar, atravessar a barquinha e vai pra Santos, tem várias salas de cinema, várias mesmo, entendeu? Bastante. Só que Melancolia não passou em nenhuma das grandes salas de cinema santistas. Foi passar no Cinearte Posto 4, que é uma sala só de cinema alternativo, ou seja, só pra quem ama cinema, porque vem cinema do mundo inteiro pra essa sala. Só que, por infelicidade, nessa sala de cinema, já fica aqui a reclamação, né? Eu vou mandar esse podcast, o link pro pessoal do Cinearte Posto 4 também. Tudo é ruim. O som é ruim. A reprodução lá da imagem é ruim, entendeu? Ou seja, você, justamente pra quem ama cinema, de coração, tem péssima qualidade. Então, fico sem entender, né? O que que há, gente? Sabe? Quer dizer que justamente pro pessoal que curte um cinema alternativo, de grandes diretores, vai receber o serviço meia boca? Então vamos abrir os olhos aí, né, o Cinearte Posto 4, porque o cinéfilo merece qualidade de reprodução, de áudio, som, né? A sala é pequena e tal, ainda fizeram uma reforma recentemente, mas olha, o trabalho não está completo, né? Precisa melhorar bastante para respeitar o amante de cinema, com certeza. Olha, quem tem acesso, eu digo isso pra... Nem todos têm, viu, gente? Mas quem tem acesso à cinemateca, a museus, à arte em geral, cara, tem que correr atrás, cara. Porque, bicho, isso é muito difícil de ter... Eu não sei o Almighty lá na cidade dele, também acho que é pequena, né? Poucos lugares, né, Almighty, tem esse conteúdo, né, pro pessoal, né? Aqui tem até uns 2-3 anos tinha uma sala de cinema e eles construíram mais uma, só que o cinema daqui não é muito bom, não, entendeu? A qualidade do som não é muito legal, a qualidade da imagem não é tão legal e até prejudica um pouco, né, de ver o filme e tal. Então, isso acaba desanimando um pouco de ver algum filme aqui, mas em questão de frequência de filme, até que aqui tem bastante lançamentos simultâneos com lançamento nacional, lançamento mundial. Os filmes não estão demorando tanto pra vir pra cá. Só que filmes como Melancolia, por exemplo, não vêm pra cá. Não chega, né? Aqui passou batido também. Aqui só foi pra essa sala de arte. Nem passou pelas salas grandes. Agora, nós estamos gravando aqui em 4 de novembro de 2011. Hoje, tá lançando nos cinemas A Pele Que Habito, do Almodóvar, né? Almodóvar novo, né? Isso, esse filme do Almodóvar, acredito, se quiser, eu vou conseguir ver nas salas grandes, porque, aleluia, vão passar, entendeu? Porque eu pensei que o pessoal também ia ignorar o Almodóvar, mas eu acho que, ainda bem, né, gente, o Almodóvar, ele é mais difícil de ser ignorado, né? O pessoal até conhece mais, né, a obra dele, então acaba, mas o Melancolia eu quase consegui ver lá na capital, que lá tem um cinema que passa mais esses filmes mais alternativos e tal, o Sede de Sangue do Chunk Park passou nesse cinema, um amigo meu teve a oportunidade de ver, infelizmente eu não pude ver no cinema, mas no dia que eu ia ver o Melancolia o cinema tava fechado, então infelizmente não deu pra ver no cinema, depois eu vou ter que pegar... Pede ajuda pro Thor! Thor! Me ajude. É o Thor. Cara, eu vou te falar uma coisa. O John Thor. Acende um vídeo pra Thor que ele te ajuda. Então, é isso que eu ia falar agora. Tem alguns podcasts, cara, que eu ouço, às vezes, que eu não vou citar nomes aqui, que eles criticam muito. Ah, que o verdadeiro fã é o que compra filme, não sei o quê. Cara, na boa, você vê casos como esse. Você quer ver Melancolia, algum filme diferente que não passe, que nem... Que, pô, sei lá, nem tem cinema na sua cidade, você recorre a um torrent da vida. Aí falam, ah, não, porque isso é crime, não sei o que. Cara, olha só, não é ilegal. Você tá compartilhando cultura. E é aquela coisa que um amigo meu, ele me disse há um tempo atrás. O legal de um compartilhamento de conteúdo pela internet não é ver o último filme lá do Spielberg, mas sim o primeiro dele. Uhum, concordo. Isso aí. É isso aí, cara. As pessoas que vêm com esses discursos, tá? Eu também não tô direcionando exatamente para um ou para outro, não me entendam mal, mas normalmente as pessoas que têm essa espécie de discurso estão ganhando alguma coisa com isso. E estão fazendo todos perder, entendeu? Se sentir culpado por tentar adquirir cultura. Cara, eu bato palmas de pé, cara, para quem vai atrás de toda a filmografia de um diretor, desde o primeiro. E chegar e falar assim, eu busco cultura, eu anseio cultura, cara. E se na tua cidade não tem recurso pra você ver um bom filme de um bom cineasta, pode ser o último filme do cineasta. O último filme do cara que não chegou na tua cidade porque o pessoal cagou pro cara porque acha que o cara não vende. Entendeu? Então, meu, assista da maneira como lhe forma conveniente. E não se sinta mal, não. Isso daí é pura bobagem e hipocrisia. Cara, nós não somos hipócritas, não. Então é bobagem. Isso daí a gente não nem leva a sério. Quando eu escuto essas coisas, Pablo, eu não levo a sério. Porque você sabe que a gente não ganha nada, a gente faz de coração, a gente tá aqui pra divulgar cultura. Exatamente. Então, sabe, não você tem essa. Você ama cinema, né? Essa claro. É não, não tô tirando nada, graças a Deus. É o que nem eu falei já pro Marcos. O Marcos já falou várias vezes. Cara, eu não vivo de podcast, obrigado. Eu tenho meu emprego. Bora lá. Pablo, fala aí o que, que você andou assistindo, querido. Então, eu tava um tempo pra ver esse filme. O filme que eu vi se chama O Doce Amanhã. It's dull in our town since my playmates left. I can't forget that I'm bereft of all the pleasant sights they see, which the Piper also promised me. Where no one is a stranger. In a place where everyone feels like family. Something has happened that will change their lives forever. É o filme de um diretor que ele nasceu no Egito, mas ele é armeno, né? Ele é do povo armeno, que é o Atom Egoyan. Como é que eu descobri esse filme? Eu vi no Festival do Rio o... Eu acho que é um dos maiores filmes dele, assim, conhecidos, que é o filme Arará. Vocês conhecem? Olha, já escutei muita gente falando bem, viu, do Arará. Mas não cheguei a assistir, não, Pablo. É, eu não curti muito Arará, não, porque ele é meio panfletário. Porque o que acontece no Arará? Ele fala de uma situação de um crime de guerra, quase esse caso que o Almaty falou, né? De uma guerra entre os turcos e os armenos, que quase que os turcos, eles exterminaram quase todos os armenos lá da Turquia. Ele fala meio que de uma forma meio melodramática. Por isso que eu acho que eu não curti muito. É algo como o Caçador de Pipa, sei lá, algo assim, do gênero? Não é o Caçador de Pipas, não. Seria algo mais ou menos, como é que eu vou... Deixa eu achar aqui algum exemplo parecido. Seria um Coração Valente, só que ruim, sabe? Tipo, uma história não tão boa assim, entendeu? Uhum. Aí ele chega a ser meio panfletário, enfim. Mas também procurem, claro, a minha opinião é uma. Procurem que aí vocês veem. Mas enfim, o que eu queria falar hoje é um filme que eu descobri desse diretor chamado O Doce Amanhã, que é um filme de 97, é um filme canadense, né, porque o Atom, ele foi pra lá desde pequeno, que eu saiba, eu li alguma coisa disso. E sim. Cara, esse filme, ele é um dos... Vocês já ouviram falar? Vocês já conhecem? Não, pra mim é novidade também. Então, esse é um filme de 97 com o Ian Holm, a Sarah, que é uma andorinha, fez alguns filmes, acho que é Bruce Greenwood e alguns outros atores, assim, que não são muito conhecidos, só o Ian Holm, né? É assim, se passa, parece que tem um acidente numa pequena cidade canadense, que é uma cidade rural, pequena, assim, né? Que cada pessoa conhece os vizinhos e tudo, aí tem um acidente, enfim, que vitimiza muitas crianças do local. Nem é spoiler, porque tá no próprio enredo do filme isso, né? Que vitimiza muitas crianças do local, assim, a maioria. E aí esse advogado, que é interpretado pelo Ian Holm, ele vai pra lá pra tentar criar um grande processo pra achar o culpado, né? Enfim, é o que os advogados fazem, né? Hoje em dia, quando vem... Só que nesse caso, ele é tratado de uma maneira meio assim, que ele tá querendo forçar uma barra mesmo pra isso acontecer, entendeu? E paralelo a isso, tem a própria história dele com a filha dele, que eu não vou falar muito, porque assim, aí sim é um spoiler grande, que ele tem problemas de relacionamento dele com a própria filha dele, e o filme, ele traça um paralelo com aquele conto, acho que alemão, eu não sei, que acho que é dos irmãos Grimm, o flautista de Hamelin, né? Isso, então. Ele faz um paralelo, cara, é bem interessante, assim, a forma como o diretor, ele conduz a trama, assim, é um filme pesado, sabe? Caso você esteja com, sei lá, de mau humor no dia, meio depressivo, não assista, porque ele é pesado. Ele tem muito tempos mortos, assim, né? É, que em cinema a gente chama de tempos que não são dramáticos, né? Enfim, que são tempos mais descritivos e mais, não sei, líricos, eu não sei qual o termo exato, enfim. Ele tem alguns tempos mortos, mas, cara, assim, é de uma emoção, Angélica, Almighty e Nils, tão grande, cara, que você... Sim, você fica muito tocado pelo filme, entendeu? Caramba. Você fica muito tocado pela perda daquelas pessoas, porque tem também uma contradição muito grande no filme, que é isso, as pessoas querem seguir a vida, mas o advogado fica lá, pô, peraí, a gente pode ganhar dinheiro, fica fazendo com que eles revejam a própria tragédia deles, né? Então fica uma questão, não sei se é moral, talvez, mas fica um conflito de... ideologias muito bacana, cara. Nesse filme, eu aconselho vocês a... Olha que interessante. Olhada, nossa, eu fiquei muito curiosa, hein? Caramba, Pablo. Me interessei também, tá? Parece muito bom. Pô, muito legal, cara. E esse daí é um filme daqueles que você não pode estar mal. Você tem que estar de um dia de bom humor, você tá numa boa, né? É, exatamente. É o que eu fiz ontem. Cara, eu assisti alguns de comédia antes pra assistir esse, depois tive que pavimentar o terreno, senão, porra, pensa se eu assisto um de, sei lá, um de Melancolia da Vida e esse depois, aí... Não, né? É que nem eu, uma vez que eu fui, no dia seguinte eu ia viajar pra Curitiba, pra passear, pra me divertir, aí na noite anterior eu fui assistir Dançando no Escuro, cara. Eu fui mal a viagem todinha. Nossa, fiquei muito mal. Então vale a pena você estar num bom dia, sabe? Então. Pô, cara, que legal. Mas olha, vale a pena pela atuação do Ian Holm, né? Que ele tem essa contradição que eu disse, né? Ele com a filha dele, ele de querer forçar a barra, assim. E, cara, vale a pena pelas paisagens também, que se passa no inverno canadense, né? Aí, pô, pra quem gosta de paisagens bonitas, assim, cara, confira o filme também, que ele tem muitas coisas legais. Olha só, já tem muitas coisas bacanas. Pô, legal, não, vou providenciar. Enquanto ele tava falando aqui, eu já tava procurando, meu. O filme, com certeza, cara. Could this lady, if she wanted to, answer this question? Is there, or was there, a secret link between the world's richest painter and the world's richest man? Well, Picasso is the biggest phenomenon of our time. It never existed that a painter was able, with one movement of his hand, what necessarily didn't involve more than 10 seconds, that movement of the hand... É, eu vou indicar rapidinho aqui um outro documentário, um documentário do Orson Welles. O nome do documentário é Verdades e Mentiras, é de 73. Pô, filmaço! Esse é um documentário meio filme, o Orson Welles, ele usou uma linguagem meio de filme pro documentário, tanto é que, assim, Eu não costumo ler sinopse de filme, né? Eu pego o filme e vejo. E eu comecei a ver esse filme, esse documentário, ou melhor, eu comecei achando que era um filme. Só que depois eu comecei, pô, tá com cara de documentário isso aí. E realmente, é um documentário sobre um falsificador de obras de arte. Me lembrou até um outro filme, aquele Incógnito. É um filme. Olha, legal. Que é outro Incógnito. Filmaço também. Eu até falar dele. É outro filmaço. Então, me lembrou bastante, assim, que fala de um senhor que falsificava obras de arte, só que ele nunca ganhou tanto, por isso ele acabava vendendo por um preço muito menor do que os outros revendiam, e as falsificações dele eram perfeitas. E aí o Orson Welles vai discutindo sobre a questão da falsidade, numa linguagem, assim, bem interessante mesmo, e não tem como até falar muito do filme, vale a pena ver, porque é uma pegada diferente, eu nunca tinha visto um documentário desse jeito, e foi, assim, meu primeiro contato até com uma obra do Orson Welles, né, eu tô tomando coragem pra ver o Cidadão Kane, né. Tu vai ficar, tá preocupado com Rosebud também? Rosebud! Cara, então assista outro dele também, o Almighty, que aí você vai adorar, que é aquele com o... com o Charlton Heston, o, pô, que tem a melhor, o melhor plano sequência da história do cinema, que é o da abertura. Qual o nome do filme, cara? O... Caramba, como é mesmo? Peraí. Tô tentando lembrar também. Agora, aquele que ele até participa também. A Marca da Maldade. Cara, veja esse Almighty, que é do Orson Welles aí, você vai amar, cara, esse filme. E qual o nome? A Marca da Maldade? A Marca da Maldade. Isso. Já achei. Nossa! Aquela risada maléfica, já achei. Vou passar um sitezinho maneiro que tem. Só, é só filme desses diretores, mas assim, tem. Do, tem Buñuel, tem o Fellini. Do Buñuel viu só o Exterminador mesmo, que é de dar um nó na cabeça aquele filme. Nossa, é muito bom o Exterminador, hein? Cara, não, e depois que eu assisti o Meia Noite em Paris, né? Aí o meu cérebro explodiu, sabe? Deu até pra escutar o barulho da esquina. Não, não, eu deu vontade de rever, né? Porque eu no Meia Noite em Paris, tem um momento lá que o cara conversa com o Buñuel, né? O, claro, o Buñuel lá do filme, sobre o Anjo Exterminador, gente. Eu falei, ah! É bem daqueles filmes lá que você só quem curte entende as referências, sabe? O Marcos ficava aqui falando, pô, olha aquele escritor, olha aquele fulano, é a cara daquele fulano, muito engraçado. Legal. Muito bom, Meia Noite em Paris, cara. Tava procurando o Montanha Sagrada do Jodorowsky, tá até aqui no computador já pra ver. Gente, eu vou te falar assim, olha, se alguém quiser meu agradecimento eterno, entendeu? Prometo que eu vou falar em todos os podcasts da pessoa, do nome da pessoa, e me dar uma blusa da Montanha Sagrada. Que eu tô há anos querendo a blusa da Montanha Sagrada, entendeu? Que eu amo esse filme. Então, diga. Cara, eu vou falar aqui de um filme que eu não sei se vocês já viram, que é o filme que originou, assim, que eu me lembrei agora, que é um filmaço também, que é um filme do Alejandro Amenábar, que originou o Vanilla Sky, né? Que é o Abre los Ojos. ¿Crees en Dios? No empiece con rollos de esos. Solo te he hecho una pregunta. Si no quieres, no me contestes. No creo en Dios. Entonces, ¿cómo explicas lo que te ha pasado? ¿El qué? Lo de tu cara. Eso no tiene explicación. Yo creo que sí. ¿Usted lo que cree es que estoy loco? Yo solo creo en lo que veo. Y todavía no me has dejado ver tu cara. Ni pienso. ¿De verdad crees que eres un monstruo, César? Vamos. Déjame ver. ¡Métase la mano por el culo! Bueno, a ver si nos tranquilizamos, ¿eh, mocoso? Que me tienes ya hasta los huevos con tus historias. ¡Dejadme en paz! Si te iba a quitar yo la tontería con un par de hostias... ¡Dejadme en paz! Mire, no puedo hacer mi trabajo con usted aquí dentro. Por favor, déjenos solos. Bajo mi responsabilidad. Oh, isso mesmo. Sim. Assisti, adoro e não gosto de Vanilla Sky. É, eu também não curti não, cara. Eu revi agora, também não curti não. O Vanilla Sky tem... Vanilla Sky, a minha amiga dormiu no cinema durante o filme. Foi meio frustrante pra mim. O Vanilla Sky tem um tempo já que eu tava pra assistir. Só que aí quando eu descobri que ele é um remake, eu quero ver o original mesmo. Vou acabar vendo só o original mesmo. Eu sugiro até que você assista o original, porque é o seguinte, o remake é mais um daqueles casos, na minha opinião, né, que você só pegou a história e passou para outro país, pronto, entendeu? Ah, tá, isso aí. Mudou a linguagem, colocou a linguagem americana, só isso, ponto. No final de contas, o Abre los Ojos fez o mesmo trabalho, com menos orçamento, também tem a Penélope Cruz, para quem gosta dela, então, sei lá. Ela faz o Vanilla Sky o mesmo... né, que ela faz. Uhum, isso original, mesmo. Né? Sim. Mas é legal esse Abre los Ojos aí. É um bom exercício muito também bom. De você de autoanálise, né? O que, que é importante, né, na vida, né? Muito legal. Aliás, Angélica, me permite um pouco. Eu de um tempo pra cá, que eu comprei o iPad aqui, ali, eu voltei a ler quadrinho, né? Aí eu fui olhar, cara, que tem um monte de filme assim, que a gente gosta até. Inclusive, que o original são HQs que eu não sabia. Tipo, exemplo, aquele Estrada para a Perdição, que é um bom filme. O original sabia. É uma HQ. Aquele do outro também, é um da neve que se passou lá na Antártida. É um filme recente, de uns 3 anos para cá, com a menina do Underworld. Que eu não sei se vocês viram, que é um assassinato. Ah, sim, sim. Eu cheguei a dar uma olhada nesse filme. Isso, ele também é uma HQ. Eu até vi o filme, não recomendo, não é muito bom, é bem... B bem meia boca. Mas eu fiquei curioso, porque ele é baseado na HQ, entendeu? Então, assim, eu tô caçando isso, assim, filmes que são refilmagem, eu nem vejo a refilmagem, cara. Eu sempre tento procurar o original, entendeu? Aham. Uhum. Ô, Pablo, aliás, eu vou te falar, cara, que é, quando eu era moleque, porra, eu... Tem um filme do Schwarzenegger que eu vi, assim, 10 mil vezes, que é aquele O Sobrevivente, The Running Man. Uh-huh. Uh-huh. Stephen King. E, cara, eu revi aquele filme muitas e muitas vezes. Aí, anos e anos depois, né, quando eu comecei a me interessar mais pro cinema, comecei a até pesquisar um pouquinho. Quando eu descobri que esse filme era baseado num livro, e o livro do Stephen King ainda, cara... Que é muito foda, viu? Leiam, porque é foda demais. É, o livro é bom mesmo? Puta que pariu, não. O livro, o pessoal gosta muito do filme, até porque é bem trash, né, gente? Vamos falar a Porra, real, trash, né? Pra caralho. É trash, né? Mas, gente, a história não é trash, não. Entendeu? Uhum. Na história é uma crítica foda, cara. Pelo menos no filme. Não sei se no livro também tem essa pegada, mas o filme tem uma crítica fodida até, cara. Da mídia, as últimas consequências, né, de ganhar Ibope... Com a desgraça dos outros até. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que são cinéfilos há mais tempo que eu. São pessoas que acompanham mais do cinema. O cinema americano não parece ser um cinema pra pensar. É um cinema de entretenimento. Normalmente eles pegam essas obras mais cult, como um livro qualquer, e eles fazem alguma coisa pra entreter. É produto de Mas aí você se refere a... Hollywood, né? Porque não, o cinema independente que é totalmente... Estou falando do americano de Hollywood. Não, porque tem o indie também, né? Tem o cinema americano que é mais indie, né? Assim. Que é o cinema que produziu The Running Man, que vai produzir Akira, provavelmente. Então, eu não sei se o público que está consumindo esse tipo de produto, ele se importa tanto, porque eles querem consumo. Assim, lógico. Esse tipo de pessoa que consome esse tipo de produto, na maioria das vezes, é uma pessoa que não vai ver cinema indie, que não vai ver, por exemplo, um filme que, como Scott Pilgrim, que é um cinema americano, de certa forma, mas é indie, e tem gente que gosta de cinema alternativo que não curte. E tem eu acho Scott Pilgrim um exemplo do cinema indie que não te faz pensar. Entendeu? Então, eu acho que é um nicho de mercado, é um público que quer esse tipo de produto. E eu não sei, eu tô colocando uma estamos cagando pra vocês regra, né? A carinha de vocês. E, por exemplo, eles nunca vão pegar, aliás, eu nunca vi um filme que o livro que superasse o filme no qual ele foi feito, ou mesmo o anime. Gantz, por exemplo, é um filme que é bom, é um filme de consumo. Gantz, que é um filme live action. Foi até recomendado no BPM de algum tempo atrás. É, o Edu recomendou no Eduardo Cosso. Beijo, Eduardo Cosso. Isso, ele recomendou e o filme é muito bom. É legal de assistir, divertido. Porém, eu fui assistir o anime e é ainda mais divertido que o filme. É bem melhor. E aí eu fui ler os quadrinhos e os quadrinhos, nossa, é espetacular. Então, quer dizer, são mídias diferentes, eu acho que para público é diferente. Quando eu, como consumidor, me sinto motivado por um filme desse, eu vou que corro atrás. Mas tem gente que vai assistir e vai esquecer. É, eu achei até legal o Neil levantar essa questão, porque é o seguinte, eu concordo, dentro de Hollywood a grande maioria dos filmes é mesmo, é pipocão, é pra galera que não quer pensar, entendeu? É, só que toda regra tem exceção, né? É igual quando a gente fala que o Brasil, o Brasil só tem música merda aqui. Mas não, cara, tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Só que o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que exumar, literalmente, a gente tem que cavar e procurar ali porque tá escondido. Nos Estados Unidos tem procurar. Então, a internet, cara, ela tá aí totalmente a nosso favor. Pra achar essas pérolas aí no meio de Hollywood, tem muita coisa boa sendo produzida nos Estados Unidos, com essa pegada mais independente, esses diretores que não tem rabo preso com ninguém, e acaba lançando uma coisa de maior qualidade, uma coisa que faz você pensar, que foge desses blockbusters. Então, eu acho... Foge do óbvio, né? Isso, exatamente. Até uns anos atrás, porra, a gente era refém, né, do que tava passando na televisão, do que tocava no rádio. Hoje em dia não, tem a internet aí, nós estamos aqui batendo papo, indicando filme do Turcomenistão, entendeu? E porque a gente tem o acesso agora à informação, tá mais fácil. Então, se a gente procurar um pouquinho, a gente consegue achar. Só que pra achar tem que procurar, né? Então é. Lógico. Por isso que eu acho até legal esse bate-papo que a gente tem aqui na Masmorra, e até o próprio MasmorraCast, de trazer esses filmes diferentes pra fugir do óbvio, né? Foi como a Angélica bem falou. Uhum. A gente tem que fugir um pouco disso, saber que tem outras coisas sendo produzidas pra ter uma outra visão também, né? Sim, sim. É que nem eu tinha comentado, Nil, entendeu? O barato não é você ver o último do Spielberg, mas sim o primeiro dele, entendeu? Esse sim, é o barato sim. Do compartilhamento de conteúdo. Então, assim, cara, na boa. Eu não sei se eu vou ser processado, Angélica, mas aí, baixem, compartilhem. Se não quer baixar, tá, pega emprestado de um amigo seu, que é a mesma coisa, tá bom? Mas sim. Pega o DVD emprestado de algum amigo seu, que seja, mas enfim, veja o corra. Filme, tá, é isso, vá atrás, né? Vá atrás. Exatamente. É verdade. Eu não acho errado você baixar, até porque se... Cara, não vamos acreditar em Papai Noel, porque é impossível a gente ver tudo no cinema. Ninguém aqui é patrocinado por rede de cinema, ninguém aqui recebe 200 ingressos grátis pra ir ver o mesmo filme três vezes. Então, porra, o que é melhor, você ver o filme baixado ou você nem ver? Vamos dizer aqui, eu baixei Melancolia pra ver, eu gostei? Porra, eu gostei do trabalho do Lars von Trier. Se eu tive a oportunidade de ver um filme dele no cinema, eu vou ver. Então, uma hora ou outra, eu vou acabar dando dinheiro pro diretor, cara. Mas não falar pra gente não baixar, eu acho isso uma burrice, cara. Isso aí é uma fantasia, entendeu? É uma ignorância no sentido de não saber o que que é. Não de ser, sabe, ser burra, ele é... ignorante, não, pra mim é uma ignorância no sentido da palavra mesmo, entendeu? Que não conhece o sentido lá da palavra é manipulado pra essas pessoas. Você está baixando o filme, você não entra numa feira de frutas e vai roubar a fruta, que nem esses biscoitos do MPAA que... Não, que nem aquela propaganda, né, que... Né, Pablo? Aquela propaganda que vinha nos DVDs, né? Você está. Apareceu os caras. Parecia que tá vendendo droga, né? E fala assim: olha, quando você compra filme pirata, você está roubando não sei o quê. Então, eu sempre achei que assim: uma coisa é você assistir pra ter o conhecimento, e outra coisa é você pegar e fazer 100 cópias, 200 cópias e vender. Isso eu acho uma puta sacanagem, entendeu? Então eu acho que o pessoal tem que quebrar esse tabu, entendeu? Tem que parar com essa hipocrisia de falar que ai, ai, ai, que merda, que sacanagem, você, seu merda, que assistiu esse filme baixando, sabe? Não chama ninguém de merda, não. Porque primeiro que o pessoal que fica aí cagando regra em podcast não sabe a situação financeira das pessoas. Eu vou te falar que tem muita gente, mas muita gente, porque parece muito bonito no Twitter e parece que todo mundo é bem sucedido e rico, e não é assim. Muita gente aí tá lutando aí, pagando aí suas contas e tal, tem uma internet ali de 1-2 megas ali com muito sacrifício, e às vezes não tem condições de pagar um cinema, não. Entendeu? Não tem 40, 50 mangos pra pagar em cinema, não. A gente não tá falando aqui pra você baixar tudo que tem por aí e você sair negociando. E sim, você baixar pra ter o conhecimento. A gente sempre falou isso aqui. E número um vem a tua possibilidade de conhecer coisas. Gente, isso aí não tem preço. Qual que é o preço que tem de você ter certa experiência com certo cineasta? Qual é o preço que se coloca nisso? Eu vou dar um exemplo até que aconteceu comigo há pouco tempo com o Cisne Negro. Do Aronofsky. Então, lançou o filme, eu esperei, né? Eu falei, não, eu quero ver o filme no cinema. Esperei uma semana, nada. Esperei duas semanas, nada. Eu esperei quatro semanas. Deu quatro semanas, o filme não chegou aqui. Eu falei, quer saber? Foda-se, vou baixar, vou ver. E vi. Mas, em compensação, O Lutador, eu aluguei o DVD. O Fonte da Vida, eu aluguei o DVD. Então, porra, você gosta do trabalho do cara... Uma hora você acaba prestigiando de um jeito ou de outro, entendeu? Eu acho que o que não pode é você deixar de ver. Eu acho que todo mundo tem que ver. E quando puder, você vai lá, paga um ingresso. Quando você puder, você vai lá, aluga o DVD, compra o DVD. Agora você ficar com essa hipocrisia de que um filme não vai passar no Brasil, você comprar o Blu-ray por R$100 na Amazon, falando, eu sou foda porque eu comprei o Blu-ray pra ver o filme... Velho, na moral, isso é uma idiotice tremenda, é até um... O cara, sei lá, tá vivendo no mundinho dele, ele acha que, porra, todo mundo tem condição de comprar um Blu-ray por R$100. Eu acho que você tem que ter um bom senso na hora de falar certas coisas, né? De que, ah, quem baixa é um idiota. Não, cara. É, quem faz podcast é formador de opinião. Sabe o poder que tem isso daí? Você tá, quer dizer, se você der a entender pra um jovem que você compra todos os Blu-rays possíveis e você é o mais foda possível, e esse jovem for uma pessoa que não tem condições e não tem, sabe, às vezes é sustentado pelos pais, ele não tem grana, gente, pode acontecer dessa pessoa começar a roubar pra poder ter uma vida parecida com a tua, porque a tua vida é foda e ele só vai ser feliz se tiver a tua vida. Uhum. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso daí, sabe, de você chegar... Um merda, né? Porra, é. O cara, caramba, eu baixei um filme ontem, o cara compra tudo, caramba, eu preciso... Pô, eu sou um merda, deixa eu roubar ali o meu pai, peraí. Então vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala por aí. Eu não tô querendo dizer com isso que vamos demonizar todo mundo que compra Blu-ray, que pode, que não pode. Mas vamos, sabe, ter um pouco de bom senso pra gente entender que pessoas, é legal você falar pra um jovem, você fazer um podcast falando, pô, eu tô comprando todos os Blu-rays, mas peraí, gente, eu trabalho, entendeu? Eu corro atrás, eu tô com uma grana legal, eu posso. Faz um podcast de incentivo pra essa pessoa conseguir buscar dentro de si uma maneira de se sentir bem também, não de se sentir uma merda, entendeu? Não é todo mundo que tem grana pra todo final de semana ir pro cinema, não é todo mundo que tem grana pra poder, sabe, comprar Blu-ray, sabe? Não tem gente que tem grana, gente, nem pra DVD. Quanta gente, entendeu? Sabe, então, eu acho que, sabe, não vamos demonizar o download, entendeu? Angélica, só pra você ver como, às vezes, até essas pessoas que discriminam o download, o quanto elas são hipócritas, porque, vamos pegar o exemplo aí, Lost. Cara, todo mundo viu Lost baixado, isso é fato. Todo mundo. Essas mesmas pessoas que demonizam o download, toda semana, quando dava o episódio de Lost nos Estados Unidos, eles estavam comentando, que episódio foda. Então, como eles viram esse episódio como? Eles foram pros Estados Unidos pra ver? E mais recentemente, Guerra dos Tronos, né? Mesma coisa Game também. Game of Thrones é a mesma coisa. Exatamente. Só que aí depois eles vão falar, ah, não, mas depois eu comprei o box do DVD, eu comprei o Blu-ray. Mas é exatamente isso, cara. Eu vi o Lost baixado, se eu gostei o suficiente, eu vou lá, eu compro o DVD, entendeu? Agora, você obrigar o cara pra ver uma série, você tem que comprar um box do DVD, porra? Como assim? Ou então tem uma assinatura da HBO, né? Que tem que passava. Lost passava na Sony, se não me engano, ou era Fox, não lembro. E o Guerra dos Tronos na HBO. Gente, esse é um país que, primeiramente, que nem todo mundo tem acesso à internet. E segundo, nem todo mundo tem grana. Entendeu? Então, eu sempre achei, foi uma coisa que eu sempre falei pro Marcos e tal, em conversas, que a gente tem a impressão que no Twitter todo mundo é bem sucedido, super inteligente, altamente tecnológico. Gente, as pessoas têm vergonha de falar certas coisas no Twitter, entendeu? E sabe, vão ser sacaneados até a morte. Então, eu acho que é assim, a única coisa que a gente pode fazer é chegar e falar assim, olha gente, é assim, se você puder comprar, compra. Mas se você não puder comprar, mas você quiser conhecer o cinema desse cineasta, pô, baixa e assiste na tua casa, entendeu? Uhum. Sabe, não vai ficar metendo pau em todo mundo e falando que os outros são os babaca, que nem já ouvi vários podcasts, gente, ninguém chamando os outros de babaca. Pô, tu é um babaca porque tu baixou, viu, seu babaca. Gente, o que que é isso? Isso é uma arrogância do cacete. É uma arrogância, cara. É uma arrogância, é uma vergonha. Então eu acho que vamos pensar como gente grande, né? Eu sempre achei que essa mídia podcast aí, o pessoal tá pensando que nem a criançada de 17 anos. Eu tenho a impressão que às vezes é um grupinho de uma galera de 15, 16 anos de idade, que não tá crescendo, entendeu? Então eu acho que tá tá fora da realidade. Ou então sou eu que sou pobre. Porque, gente, eu tenho conta besta pra pagar. Eu não tenho grana pra comprar Blu-ray todo mês, não. É isso aí, a gente acabou fazendo um podcast super polêmico, viu? Dá até vontade de lançar antes, só de sacanagem. Então, aqui pra finalizar, então eu assisti recentemente, e assisti mais de uma vez, né? Coisa que raramente eu faço. É um filme dirigido por um diretor chamado Peter Hossan Chan. Não conheço. Nunca tinha assistido absolutamente nada do cara, sabe? E eu até brinco, assim, quem me conhece já me escutou anteriormente, sabe que eu já assisti muito Wuxia. Aí tu chega a um ponto que tu começa a ficar meio pirado e não aguentar mais Wuxia, né? Só que eu sou da espécie que dá chance pras coisas. Então eu peguei um filme chamado Wuxia. Ou seja, né? Do que ele trata? Wuxia, imagina, né? E fui assistir. Esse filme, ele saiu nos Estados Unidos com o título de Swordsman, né? o homem, tipo, acho que é o homem da espada, né? Espadachim, né? Espadachim, né? Isso, espadachim. E ele, cara, ele me surpreendeu de uma maneira muito prazerosa, e é por isso que eu quero dividir a experiência com vocês, que primeiramente um nome me chamou a atenção, e o Ivan vai até achar engraçado, e o nome é Takeshi Kaneshiro. Takeshi Kaneshiro, gente, esse homem, na minha opinião, é um dos homens mais belos que o universo colocou pra gente, aí pra gente poder apreciar a beleza dessa criatura. Mas além dele ser bonito, né, porque ele é um homem talentoso. E Pablo, vocês concordam com essa opinião, que esse Takeshi Kaneshiro é um homem bonito? Olha, eu nem vi ele, mas eu já discordo. Olha, eu maldade. O cara do clã das adagas voadoras que namora a principal lá, não é? Sim. Ah, é um homem belíssimo. Eu não concordo nem discordo, muito bonito. Pelo contrário. Pronto. Nós descambamos o papo pela beleza do Kaneshiro, né? O Takeshi Kaneshiro, esse que eu ia falar, ele é um cara que ele não é só bonito. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei de apreciar isso em certos atores e atrizes. Ele é bonito e talentoso. Ou seja, ele tem grandes filmes. Ele tem esse daí que o Pablo citou, que é o Clã das Adagas Voadoras. Não, eu tô vendo aqui. É, ele é, gente... Bom, não vou falar nada, senão fujo do assunto. E esse... Então, tem uma trilogia muito famosa, que também é com o Takeshi Kaneshiro, chamada... Caramba, é Rochedo Vermelho. Muito legal, todos de wuxia, né? São filmes de artes marciais, de espada, filmes belíssimos. Esse filme, o Wuxia, que é um filme de 2011 mesmo, ele não foge disso. A única diferença é que esse filme, ele é um wuxia com uma cara muito moderna e muito interessante. Ele conta a história de um homem... Eu não lembro exatamente o nome do personagem, mas ele aparece lá, ele é um cara que trabalha numa fábrica de papel, e ele vive com a esposa dele e dois filhos. E tem um cotidiano muito, de tranquilidade, sabe, e de paz, um cotidiano muito interessante. Aí logo no começo do filme, isso logo no começo, ele tá lá na fábrica de papel dele lá, aparecem dois assaltantes, né? E esses assaltantes vão tentar roubar a fábrica de papel, que só tá ele presente e dois velhos, um casal de velhos. E de maneira muito agressiva, começam a bater nos velhos, bater na velhinha e tudo, e ele fica encolhido num canto, morrendo de medo. Entendeu? Aí você fica até assim pensando, porra, que merda, mas que cara covarde, tá deixando bater nos velhinhos, porra. E, meu, do nada ele respira fundo e vai lá, agarra o tronco de um dos dois assaltantes e segura com toda a força do mundo. E ele segura assim e não solta mais, ou seja, o cara tá desesperado, tentando se libertar, tem um outro cara atacando, ele tá pulando e segurando o cara pra lá, pulando e segurando pra cá. É uma tremenda cena de ação, onde ele tá apenas segurando com toda a força o cara, entendeu? E começa a virar comédia de erro, sabe? Tipo, o cara que ele tá segurando com força tenta atacá-lo, não consegue, acaba atacando outro assaltante. O outro assaltante ataca o cara sem querer e o cara pulando e fugindo. Aí o que acontece? Ele acaba matando os dois. E isso você vai ter ali como espectador a experiência de você vai falar, porra, que cara cagão. Ele conseguiu matar dois caras perigosíssimos, só segurando, só desesperado, no desespero e na doideira. Aí entra na história o personagem que é o detetive, que é interpretado pelo Takeshi Kaneshiro. Cara, porque acaba se descobrindo que esses dois malfeitores, eles eram procurados por todos os lugares. Eram pessoas assim que matavam vilas inteiras, entendeu? Arrancavam os olhos das pessoas, eram criaturas perigosíssimas, que isso daí levanta uma certa suspeita no Takeshi Kaneshiro como detetive, né? Ele tem uns métodos interessantíssimos de explorar a cena do crime, né? Ele acaba desconfiando que esse cara que tentou se salvar segurando os caras, ele não é exatamente o que ele parece. Aí sim que o babado vai ficar louco, vai ficar interessante, porque o Takeshi Kaneshiro, ele vai mostrar pra gente por A mais B que esse cara não é o que parece. Entendeu? E o filme é muito, muito legal. Tem cenas belíssimas e tem umas inserções assim. Sabe essas técnicas de luta? Onde aquele esquema de tocar aqui na têmpora e tal, e você ataca certo nervo e tudo, e vai mostrar isso graficamente pra gente, né? Os movimentos do lutador. E, ou seja, meu, é muito interessante o uso da música. A fotografia do filme é belíssima. As interpretações são maravilhosas. O cara que faz aí o vulgo camponês, né? Ele é um cara, gente, ele é apaixonado. Esse personagem mesmo. Então você vai ficar apaixonado pela história em geral, porque não é daquelas histórias que dá pra prever. Eu adoro isso, sabe, gente? Filmes que você não consegue prever o final. Você tá assistindo e você fala assim, caraca, o que vai dar nessa merda? Entendeu? É exatamente isso que vai acontecer. Você vai assistir sem saber como termina. E cada vez mais bonito, mais angustiante, né? Porque verdades vão sendo mostradas aos poucos, né? E você vai ter uma tremenda experiência assistindo esse filme. E eu que achava que o Wuxia não tinha nada mais pra me trazer, tomei na cabeça mais uma vez. Porque, meu, foi muito bom assistir o Wuxia e eu recomendo pra todos aí. Demais mesmo. Oh, bacana. Vocês gostam, gente, desse gênero de filme, de lutas marciais? Eu gosto, cara. Teve o Besouro, né, aquele filme brasileiro, que foi um pouco assim também. Que foi, que assim, que o Besouro não é muito bom, né? Porque, assim, mas esses filmes eu curto, cara. Eu gosto também. Olha... Bom, o Mike, eu assisti esse Besouro no cinema e eu vou falar pra você que eu gostei daquele filme. Não é uma obra de arte, mas em termos de cinema brasileiro e a coreografia que os caras usaram, eu achei... Não, muito bom, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Agora, bom, eu... do Takeshi Kanashiro, eu fiquei brincando, dizendo se ele era bonito ou não, mas, na verdade, independente disso, eu assisti aquele filme Clã das Adagas Voadoras, que é dele, que ele participa, e eu gostei muito do trabalho dele nesse filme. Eu acho que eu vou dar uma chance pra assistir esse Wuxia também. Ah, assista, você vai adorar, é sério mesmo. Tu não vai ficar nada chateado com o filme, que esse daí ele te pega bonito também, cara. E eu já assisti Wuxia demais, gente. Na época que eu me apaixonei pelo Wuxia, eu fiquei de um jeito que eu... Meu, eu arrumava tudo quanto era Wuxia que pintava. Eu já tava... Tinha semana que eu só assistia Wuxia. Então, chegou num ponto que, sabe, eu enjoei tanto que eu falei, cara, eu não quero mais ver essa porra que chega de neguinho voando, neguinho com espada, vão todos pro inferno, né? Mas vou ser bem sincera aqui, que o que me atraiu pra esse filme foi o Takeshi Kaneshiro, entendeu? Mas eu falei assim, olha, que legal, o filme com o Takeshi Kaneshiro e um bom filme. O Takeshi Kaneshiro, ele é um cara interessante, porque ele já trabalhou com grandes diretores. E o Takeshi Kaneshiro já trabalhou em filmes do Wong Kar-wai também, né? Que é Amores Expressos, né? Então ele é um cara bem dinâmico, sabe? Ele não tem só Wuxia, não. Ele tem filme de romance, ele tem aqueles filmes bem água com açúcar. Ele fez sucesso como cantor e depois como modelo, né? Ele até hoje, eu acho que ele é modelo, um modelo super solicitado, né? Mas ele é um cara muito conhecido, ele é um cara que atua bem, né? Ou seja, o pessoal quer trabalhar com o Takeshi Kaneshiro, sabe? Então eu acho que é bem legal, bem legal. Então eu quero agradecer a presença do Almighty, querido, fale aí dos seus projetos aí, que estão acontecendo nesse momento, né, já que esse podcast é meio cápsula do tempo. Bom, nesse momento o Profissional de Bermuda tá parado, tem bastante tempo já, mas tem bastante coisa lá pra galera ouvir, pra ler, visitem lá profissionaldebermuda.com, tem... O Bermuda Cast, que é o podcast mais longo, e o Free Talk Pro, que é o podcast mais curto, mais rápido, todos falando sobre trabalho, mundo profissional, de uma maneira um pouco mais descontraída, assim. E no momento eu tô participando também lá do podcast da galera do The Dark One, que já participaram aqui. Tô me divertindo absurdamente, assim, tô vendo muita podreira que eu nunca imaginei que eu ia ver. Até eu tentei não recomendar nada trash, né, pra não... Mas por enquanto é isso aí, visitem lá o td1p.com, ouçam lá o podcast, que é bem divertido, bem trash, bem podre. Olha, ele é tudo, ele é divertido, é trash, ele ainda por cima é informativo, né, um podcast danadinho esse daí dele. Porra, né? A galera de lá, eu cada gravação eu fico mais de boca aberta de como aquele povo conhece coisas obscuras e filmes, cara, os caras desenterram mesmo, assim, galera é foda, muito foda. Eu adoro, olha, é um dos podcasts que eu não perco, com certeza é o podcast, viu, mesmo. Comentar com a Almighty, que lá na faculdade de cinema, eu tive uma aula com um professor, que ele comentou de um filme, que eu não sei se eles falaram nesse podcast já, que é um filme de São Paulo, lá na pornochanchada brasileira, de um vampiro, ele é anão e é negro, assim. Ai, eles caramba. Já comentaram disso aí. Olha, não, é um interessante, filme que eu não vou saber agora, mas eu procuro depois pra comentar. Eles já comentaram lá, o Almighty? Cara, eu acho... Eu não sei, cara. É porque eu ainda não ouvi todos os podcasts, não. Porque eu comecei como ouvinte, né? Eu comecei a ouvir lá pelo 30 alguma coisa, do Machete. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar, e depois eles me convidaram pra gravar com eles. A gente gravou Jesus Christ Vampire Hunter, depois, depois eu entrei pra equipe. Uhum. Só que, assim, agora eu tô ouvindo desde o início, eu já ouvi do 1 ao 8, mais ou menos. Mas, cara, esse do vampiro, eu acho que eles não falaram, não, cara. Esse é bizarro, né, cara? Talvez a ideia dele já é bizarrazíssima, né? É, talvez eles já citaram em algum episódio, né? Porque no meio dos episódios acaba dando algumas indicações, assim. Mas eu acho que não tem nenhum podcast específico desse filme, não. Mas porra, me passa o nome depois que eu vou dar uma olhada nesse filme. Quem sabe rola um podcast mais pra frente. É, pô, não, e se vacilar, de repente até chama o Pablo, né, também pra participar, né? Ah, tá, né? com certeza. Pois é, obrigada, viu, Almighty? Olha, eu sempre, a tua presença aqui no BPM ou em qualquer outro podcast é sempre um grande prazer, então eu te agradeço sempre de todo o coração, viu, você sabe. Ah, que é isso, gente, o Masmorra é genial, cara, eu adoro bater papo com essa galera aí, é sempre bom falar de cinema bom, né? E aumentar a lista infinita de filmes. Já tem 5 novos filmes pra ver, eu tô ferrado. Mas aí, sempre crescendo, isso aí. Obrigada, querido. Agradecer também ao Neil, cara, mais uma vez. É, eu acho que nessa altura, com certeza, já saiu o podcast anterior com o Neil, que ele não gosta muito, assim, de dar a identidade dele. Então não adianta vocês perguntarem, que ele é um homem, né, meio assim, escondidinho, né, Neil? Mas tá valendo, não sei se tu quer indicar alguma coisa, tem algum trabalho que você queira divulgar, o que que você acha? Não, eu não tenho nada pra indicar, Angélica. Angélica, não enche meu saco, não, né? Não quero falar. Eu sou um bom ouvinte xerido que fica aqui criando polêmica no podcast. Nada, é tão bom. Olha, eu não sei por que tu se esconde assim, porque pessoas... O Neil mora em cima da montanha e usa um Wi-Fi espiritual pra gravar. É brincadeira, Neil. Então, mas eu quero te agradecer mais uma vez juntos aqui falando de cinema, levantando algumas polêmicas, né, e tal, porque tem que trazer a discussão muitas coisas assim, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, muito obrigado. Eu gostei que ele é muito sucinto, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, mas foi uma discussão válida e uma puta indicação. Não, também certeza, o filme total, dele. Total, essa discussão é válida. Vou correr atrás hoje desse filme. Tá bom, brigadão. E agradecer ao Pablo, né, Pablo? Mais uma vez juntinhos aqui também, falando de cinema, dando umas alfinetadas ou não, né? Quem quiser se sentir alfinetado, que se sinta. Não, eu acho importante esse debate, queria agradecer a Angélica pela gravação. Eu adoro podcast, embora eu conheça há pouco tempo, conheci no começo do ano, assim. Uhum. E eu adorei essa mídia nova e tudo. Queria agradecer a Angélica, que eu faço parte do Masmorra também, eu sou editor, né? Sim. E, cara, tem meu blog, genesefantástica.blogspot.com, que é um blog mais de literatura fantástica, eu sou escritor também, né? Eu tento bolar, enfim, é uma ideia não tão simples do blog, mas que tá indo. Eu tô atualizando às vezes, tá um tempinho sem atualizar, né? Uhum. E eu também escrevo pro Farrazine, né? Farrazine, o Barão, que me apresentou o Farrazine. Eu tô criando alguns contos, tô enviando pra lá. No último Farrazine tem texto seu lá. Foi nesse último e no 23 também. Tem um continho meu lá, apenas 2 páginas também, pra quem quiser conhecer. Enfim, eu acho importante esse debate, cara, que teve hoje, sabe? Eu acho que tem que quebrar certos paradigmas, assim. E, cara, assim, como eu fiz faculdade de cinema, né? O que mais acontecia lá era debate, né? Porque sempre eram uns cinema novistas versus quem gostava de Hollywood, né? Então eu cresci numa porradaria total no meio da faculdade, né? Então, pra mim, o debate é sempre bem importante, é bem... E é saudável também, né, cara? Não ficar só naquela parada, não, é isso e acabou. Não, vamos discutir por que que é assim, qual que é a melhor coisa. Acho que, né, o Angélico, acho que o debate é a melhor coisa, né, que tem. Sim, com certeza. Eu vou contar uma coisa, Angélica, eu sei que já acabou o tempo, mas só uma coisa rapidinha, assim, que isso mudou a minha maneira de pensar cinema. Conhece o grupo Estação, aqui no Rio, que faz um circuito de cinema alternativo? que eles fazem o Festival do Rio também. Eu não conheço, mas diga, o que que eles fazem? Enfim, o Estação, ele e o cara chamado Ademar, eles brigaram no final dos anos 80, né? Aí depois o Ademar, ele partiu para São Paulo, organizou a mostra de São Paulo, ele voltou para o Rio depois com o Unibanco Artplex, que é o famoso Unibanco Artplex aqui do Rio, né? Que ele bolou em São Paulo. E aí, no dia que estreou o Unibanco Artplex, eu fui, que foi a pré-estreia do episódio 3 do Star Wars, né? E aí eu conversei com o Ademar, que ele tava lá, eu fui todo metido, fui lá falar com ele, e ele comentou exatamente isso, que a ideia do cinema dele é ter o quê? São 6 salas, né? Metade comercial e metade de arte. Assim, claro que ele sempre tenta puxar um pouco mais pro lado de arte, mas ele fala, cara, cinema é tudo, sabe? Não é só, só cinema arte. Não, cinema é tudo, sabe? Tanto arte, todo o filme é um produto e é uma arte, sabe? Claro que você tenta separar o joio do trigo, né? Óbvio, mas, cara, ficar nessa parada não, só assim, não, pô, você tem vários blockbusters que são bons, sabe? Sim. Inclusive dos anos 40, sabe? Filmes, o próprio Cidadão Kane é um blockbuster. E aí, você vai negar ele por causa disso? Sim, então, cara, exatamente, vamos lembrar que muito filme aí que é cultuadíssimo eram blockbusters na sua época, então vamos, exatamente. Né, tá certíssimo, viu? Eu sempre achei que quem gosta de cinema não pode ficar fazendo média não, né? Eu penso que a vida dos críticos de cinema é muito dura, viu, Pablo? Porque tem certas coisas que, eu vou ser bem sincera, que eu, olha, ia ser duro eu assistir, entendeu? Eu ia falar assim, gente, meu Deus, último filme do Adam Sandler, sabe? Você fica assim, eu tenho que assistir isso para fazer uma crítica. Então eu penso assim, é muita força de vontade, muito profissionalismo, né? Então, ainda bem que a gente pode, né? A gente tem a liberdade de fazer um podcast e de falar somente do que a gente gostou, né? Que bom, né? Eu acho que você falou a palavra-chave, Angélica, é liberdade, sabe? Você liberdade. Parar de taxar as pessoas e, cara, vamos debater, estamos aí para isso, né? Sim, sim. Muito obrigada, viu, querido? E a você que está aqui nos escutando, por favor, nos mande um e-mail, né? Estamos recebendo poucos e-mails, viu? Pelo menos nesse dia de hoje. Eu não sei no futuro. A gente recebe os e-mails lá no contato@cinemasmorra.com.br, tá? Então, a gente está com vários projetos interessantes. É só você visitar o nosso site, mandar um e-mail pra gente, mandar sugestões, falar assim, pô, pessoal do Masmorra, a gente queria ver vocês falando de tal filme. Pô, a gente vai tentar abrir um espaço na agenda para poder falar dos filmes, tá? É isso, agradecer a todos aqui os presentes, ao Almighty, ao Neil, ao Pablo, e encerrar o podcast. Um abraço. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, companheiros. Petit bateau, oublié par terre, un peu de ta bouche, beaucoup de ta gueule, 4 poils dans la douche, tu vivrais mieux seul, tes erreurs, mes jugements, mes jurons, tes errements. Et après? Après on rêve d'avant, rien de secret, tout se perd, de quoi avons-nous l'air? À l'heure de l'inventaire, de quoi avons-nous l'air? De quoi avons-nous l'air?